com uma penugem solta, vou cair de boca na quebrada da Arueira. Eu tenho a vida inteira pra trocar de roupa. Sei que não sou santo, mas hoje eu vou de branco, que é pra pôr maldade abaixo. Engato a nega e ali me encaixo, desço a lomba e canto. Saiba